você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Sintonia do sucesso. Luz FM. Mais luz no seu dia a dia. A festa é boa, ninguém se cansa. Pode tocar, tocar, que a gente dança. Chapéu na cabeça, latinha na mão, paixão no peito, com amor no coração. Se a festa é boa, ninguém se cansa. Pode tocar, tocar, que a gente dança. Chapéu na cabeça, latinha na mão, paixão no peito, com amor no coração. Agora eu quero ouvir o do chapéu, batendo palma, fazendo um tendel. Agora eu quero ouvir bem alto o grito das mulheres, batendo palma, fazendo um tendel. E agora que eu quero ouvir o batidão do pé e o grito da galera. Como é que é? Como é que é? Como é que é? A festa é boa, ninguém se cansa. Pode tocar, tocar, que a gente dança. Chapéu na cabeça, latinha na mão, paixão no peito, com amor no coração. Se a festa é boa, ninguém se cansa. Pode tocar, tocar, que a gente dança. Chapéu na cabeça, latinha na mão, paixão no peito, com amor no coração. Agora eu quero do chapéu, batendo palma, fazendo tendel. Agora eu quero ouvir bem alto o grito das mulheres, batendo palma, fazendo tendel. E agora que eu quero ouvir o batidão do pé e o grito da galera. Como é que é? Como é que é? Como é que é? E o grito da galera. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Na Luz FM, agora 6h48, curtimos o sucesso Chico Amado e Xodó, fazendo um Xodó. Coisa boa, hein? Tivemos por aqui também Christian Ralph e Cheiro de Shampoo, Ulisses e Moisés, Meu Grande Amor, de Israel e Rodolfo, Moral da História. Os melhores sucessos passam por aqui, 34216978. Manda um alô pro pessoal ligadinho com a gente, tá lá na Droga Júnior, tá lá o Juninho, tá lá também o Pateta, tá todo mundo na sintonia certa. Alô, Ceará, amanhã é dia de feira, hein? Coisa boa demais, Ceará tá sempre com grandes novidades na sua barraca lá na feira. Agora são 6h49, ótima noite para você ligadinho aqui na programação. Bora de uma hora, vamos trazer Gustavo Lima, Termina Comigo Antes. Luz FM, a rádio que toca você. Porto Alegre! Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não cai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Em cima! Se resolver trocar amor por um instante, se pra você eu sou elegante. Tô sentindo que não é pra mim. É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver faz barulho! Muito obrigado, gente, muito obrigado! Telefone por uma besteira à toa. Quando fui falar seu nome, falei de outra pessoa. Me desculpe, foi engano, não tem nada a ver com a gente. Um caso banal, indiferente. Bem que eu tentei que foi engano. Quero te ver pra te dizer que eu te amo. Não, não dá pra viver, te amar e te perder, se não vivo sem os beijos.

Luz FM, 6h59, curtimos o sucesso das Mineirinhas, tatuagem, também tivemos Bruno e Marrone, foi engano, Gustavo Lima, termina comigo antes, os melhores sucessos passam por aqui, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 3484-2097-41. Alô, Adalberto da Copaz, também tá ligadinho na programação aqui com a gente, também quem tá lá na sintonia, o Antônio Pedreiro também, né, valeu, forte abraço pra você. Alô, Ceará, Ceará, como é que tá, tudo certinho? É, também quem tá na sintonia, certo, que nosso amigo Evandro Moraes, boa noite pra você, tudo de bom aí, bora de moda, vamos dando sequência na programação aqui, chegando por aqui agora, César e Paulinho, a gata do BND. Está no ar 24 horas por dia, pensando em você. Luz FM. A mina chique numa calça Saint-Tropez, ela chega e apavora dentro de um BMW. Eu sou frentista, me mato de trabalhar, e o chequinho detonado eu que tive que pagar. Me chavecando sempre quando eu telefono, minha grana foi pro dono, mas ela jura em pagar. Me chavecando tá a fim de me ganhar, mas com ela eu jogo duro, ela vai ter que me pagar. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau, a gata do BMW me chavecando. E o que eu quero é receber. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. É top e mal, meu sensual, mas com ela eu jogo duro. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. A gata do BMW chavecando, chavecando. E o que eu quero é receber. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. Imóvel sensual, mas com medo eu jogo duro e vou meter ela no pau. Eu recebi de uma gata gostosona, era um fim de semana, um cheque pra segunda. A mina chique numa calça Saint-Tropez, ela chega e apavora dentro de um BMW. Eu sou frentista, me mato de trabalhar, o chequinho detonado eu que tive que pagar. Me chavecando sempre quando eu telefono, minha grana foi pro dono, mas ela jura em pagar. Me chavecando tá a fim de me ganhar, mas com ela eu jogo duro, ela vai ter que me pagar. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. BMW me chavecando, chavecando. E o que eu quero é receber. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. É top mal, é sensual, mas com ela eu jogo duro. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. A gata do BMW chavecando, chavecando. E o que eu quero é receber. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. É top mod, eu sensual, mas com ela eu jogo duro. Eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau, eu vou meter ela no pau. A gata do BMW me chavecando, chavecando. E o que eu quero é receber. Eu vou meter ela no pau. De amor, sabe que esta é a melhor viagem. Quem já viveu, compreendeu que no amor sempre tem passagem. Meu beijo vai na direção, vai pelas ruas feito um automóvel. Sinal aberto, acelera o pensamento a rodar meus sentimentos, a soltar os pés.

brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber se sem seu amor eu iria vida. Tentei libertar-me, viver, juro, não consegui. A sua lembrança insiste em ficar do meu lado. Apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Estou bem mais velho, em meu rosto se pode notar. A corrida no tempo, você quem ganhou. Porque amar, vou me lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber. Luz FM, agora são 7h13, boa noite pra você ligadinho na programação, só modão, alô, seu Idebrando, tá ligadinho por aqui com a gente, ouvimos sucesso Chico Rei Paraná em algum lugar do passado, também tivemos sucesso César Minotti Fabiana, é ruim que dói, também tivemos mais a tarde Alexandre as Avenidas e a gata do BMD com César e Paulinho, vamos dando sequência por aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Jader ligadinho com a gente, na programação, tá nosso amigo também ligadinho com a gente, na Cidade do Prata, na Tá Ligadinho, Anderson Leandro, no aplicativo da Luz FM, muito obrigado pela sintonia. O Reginaldo Silva tá lá em Comendador Gomes, o Caíton Ferreira também tá ligadinho lá no São Mateus, no aplicativo da Luz FM. Agora são 7h14, boa noite pra vocês, muito obrigado pela sintonia. Dando sequência, Daniel, palavras. Todo mundo tem problemas. Cada coração tem um roteiro próprio feito, história de cinema. Cada fé tem sua força. Na cabeça uma sentença. Só se muda o ser humano se você entrar dentro do que ele pensa. Cada um fala o que quer, fala o que vem na cabeça, fala do melhor amigo, fala do inimigo e da religião. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva. Mas quando fala de si mesmo, acha que é perfeito, o dono da razão. Quem fuma fala de quem bebe, quem reza fala do ateu, quem paga fala de quem deve, quem se lembra fala de quem esqueceu. Quem sofre fala de quem ama, quem ri fala de quem chora, Quem perde fala de quem ganha, e quem briga fala de quem foi embora. Todo amor tem suas crises, momentos de solidão. O orgulho é uma arma, mata o sentimento, impede o perdão. Olha só você e eu, não cuidamos da paixão. Nosso amor está em crise, quase não acende a luz do coração. A força de um olhar, o aconchego de um carinho, reacende aquele fogo ardente e a gente encontra o caminho. O amor é o sustento, é o sol do amanhecer. Mas somente com palavras posso te dizer que eu amo você. Quem fuma fala de quem bebe, quem reza fala do ateu, quem paga fala de quem deve, quem se lembra fala de quem esqueceu. Quem sofre fala de quem ama, quem ri fala de quem chora, quem perde fala de quem ganha, e quem fica fala de quem foi embora. Quem perde fala de quem ganha, e quem fica fala de quem foi embora. Participe pelo WhatsApp 34 9 84 20 9741. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz. Ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Fazer o que sempre quis. sentido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, querendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer nesta dor que invade? Matriz de amor, oh, me mata o ciúme. Luz FM 723, boa noite, alô Glenn, boa noite meu amigo, tudo de bom pra você, obrigado pela sintonia. Responda onde vacilei, o que me destes que eu você. Aprendi a amar foi com você. Luz FM 726, ouvimos o sucesso do Eduardo Costa, Olhando nos Seus Olhos, é de Paulo e Paulino, Telefone Mudo, um pouco de corrido de Paulo e Paulino, e mandar um abraço pro nosso amigo Adriano Miyazaki, que tá na sintonia sempre aí na programação Só Modão e também aqui na programação da Luz FM, que tem grandes atrações para você aqui, né? A Rádio Nova é mais rádio com muitas novidades, graças a Deus, com bastante potencial para você, meu amigo, rádio ouvinte de Frutal e você de toda a região e também pelo aplicativo no mundo afora. Daniel, palavras. Agora são 7h27, Mírio Eduardo, Vendaval de Ilusões. Participe pelo WhatsApp 34 9 8420 9741. Acho que eu não sou o herói você sempre sonhou. Sou apenas um cowboy procurando um grande amor. Acho que eu não sou o tal que você queria ter. Sou um cara tão normal, mas eu gosto de você. Eu queria ser seu guarda-costas, tá feito filme de Hollywood. Acertar seu coração com a flecha do amor, feito Robin Hood. A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei na solidão da madrugada. Eu sou tão pouco, quase nada. Absoluta na memória, no coração. Luz FM. Eu queria ser seu guarda-costa, feito Hollywood. Acertar seu coração com a flecha do amor, feito Robin Hood. A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei na solidão da madrugada. Eu sou tão pouco, quase nada. Um vendaval de ilusões separam nossos corações, mas frente a frente é hoje.

gosta de mulher, mas gosta desse trem. Morena, loira, ruiva, japonesa, o que é que tem? Mulher é bom demais, eu quero é namorar. Eu quero vida boa e mulher pra me amar mais. Nós gosta de mulher, nós é doido com esse trem. Esse bicho é bom demais, eu quero é mais, o que é que tem? A qualquer hora de noite ou de madrugada, pra me ver sorrindo à toa, manda vir a mulherada. Trem bom demais, isso, 7h37 aqui no, na 87 FM, programação só modão, Gilberto e Gilmar, nós gosta de mulher, né? Felipe Falcão, deixa eu te amar, por favor. Também tivemos sucesso aí do Emílio Eduardo, Vendaval de Ilusões. Os melhores sucessos por aqui, você pode estar participando no 3421-6978 ou 3484-2097-41. A programação Luz FM, quem tá ligadinho com a gente entre Goiás e Mato Grosso, olha que beleza, tá lá o Genor, também o Adalberto e o Alencar, ligadinho com a gente aí, forte abraço pra vocês, ligadinho no aplicativo da Luz FM, Fernando de Sorocaba, aqui a tristeza pula de alegria, aqui no 87 FM, é só alegria, só coisa boa, na Luz FM, a rádio que toca o seu coração, simbora que aqui só tem esse tipo de coisa assim, ó, simbora aí, ó. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite, dia. E o quê? Que a tristeza. Eu opa! Festa, eu quero farra de noite, noite, dia. Aqui a tristeza. Vá! Luz FM. Não parava de beber, eu vivia no boteco. Da sinuca e na trucada, só pedia e a molecada me chamava de marreco. Vai, patão. Só por causa da morena e de mim não teve pena, entrei nessa situação. Mas agora eu tô mudado, bonito igual o rei do gado, encontrei a solução. Quero ouvir, vai lá! Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula de alegria. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula de alegria. Eu vivia no boteco. Assim no que na trucada, só pedia e a molecada me chamava de marreco. Só por causa da morena que de mim não teve pena, entrei nesta situação. Mas agora eu tô mudado, bonito igual o rei do gado, encontrei a solução. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula de alegria. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula de alegria. Quero ouvir, vai lá! Eu quero festa, eu quero. Só você! Aqui é a tristeza. Pula de alegria. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui é a tristeza. Vai! Pula de alegria. Luz FM 741, boa noite. Ai, se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca, quer que eu esteja, show, bailão ou cabaré. Mesmo andando na lona, tá assim de gostosona no meu pé. Ai, se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mesmo não tendo dinheiro, não tenho que reclamar. Cada dia um convite, cada dia num lugar. No meio das andorinhas, tô igual um gavião. A minha agenda lotada nos braços da mulherada. Ô, trembão, se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa pra ficar comigo. Mesmo não tendo dinheiro, não tenho que reclamar. Cada dia um convite, cada dia num lugar. No meio das andorinhas, tô igual um gavião. A minha agenda lotada nos braços da mulherada. Ô, trembão, se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa pra ficar comigo. Aqui tem de tudo, tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu tô. E pra rapaziada morena, arrumada, moda de viola e cerveja gelada. Pra aguentar o calor. Já rodei muito chão, já cantei pra muita gente. Conheci muitos lugares, mas aqui é diferente. Gosto muito dessa terra, fonte de inspiração. Oi, as serras que violei, tem paulista, tem mineiro, tem Brasil no coração. Aqui tem de tudo, tem tem mulher bonita e apaixonada eu dou. E pra rapaziada morena, arrumada, mota de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Aqui tem de tudo, tem sim senhor. Tem mulher bonita e apaixonada eu dou. Pra rapaziada morena, arrumada, moda de viola e cerveja gelada pra aguentar o calor. Luz FM. Quando se encontra um amor de verdade, e a felicidade logo vem atrás. Quando o amor entra no coração, tudo fica bom demais. A minha vida ficou mais gostosa, eu, ela e a viola, não tem solidão. cerveja boa, carinho e paixão. Não tá faltando nada pro meu coração. E hoje eu vivo chorando demais. Nos braços dela encontrei a paz. Cerveja boa e moda de viola, ela não me amola, o trem tá bom demais. E hoje eu vivo chorando demais. Nos braços dela encontrei a paz. Cerveja boa e moda de viola, ela não me amola, o trem tá bom demais. E hoje eu vivo chorando demais. Nos braços dela encontrei a paz. Cerveja boa e moda de viola, ela não me amola, o trem tá bom demais. Coisa boa, hein? Seu trem tá bom demais. Ouvimos sucesso aí do Jadson. Jadson, Terra de Violeiro. Guilherme de Santiago, se essa moda pega. Aqui a tristeza pula de alegria, hein? Os melhores sucessos passam por aqui na Luz FM 87.9 desse sabadão, dia 11 de março de 2023, com adição 7h48. É, boa noite pra você ligadinho na programação. Bora de moda boa, João Bosco e Vinícius, Sofrendo por Amor. Viver ao lado dele, tentar transar com ele, por que não estar comigo? Mas quando vem à tona, sou eu quem você chama, não posso aceitar. Decida a sua vida, encontre uma saída, que eu tô louco. Pra me enganar. você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, iria voltar pra apagar essa dor que está no meu peito a me machucar. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia a falta de você aqui. Eu não consigo sinto agora, iria voltar pra apagar essa dor que está no meu peito a me machucar. Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sente sinto agora, queria voltar pra apagar essa dor que está no meu peito a me machucar. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Bem-vindo, menino da pecuária. Chegando num status diferente. Quem falava mal agora quer andar com a gente. Eu não tô bom, eu tô excelente. O arroba do gado e do Instagram tá na crescente. Elas tão na minha bota, mãe delas quer ser minha sogra. Sabe como é? Não é minha caminhonete cara, nem meu chapéu de palha. O nome disso é pecuária. Mas bebe mesmo, festa mesmo e foda-se se a conta é cara. Pecuária, senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Coisa boa demais, hein? São 7h56, estamos curtindo sucesso aí do Léo e Rafael, os meninos da pecuária. E também curtimos sucesso, Leandro e Leonardo, mais uma noite sem você. Eu não vou conseguir dormir, é trem bom demais, é isso. João Bosco e Vinícius, sofrendo por amor. Pessoal, vou ficando por aqui. A minha última de hoje, Pedro, Paulo e Alex, na Câmara Bruta com o DJ Kevin. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço do JA. Muito obrigado para você que estiver sintonizadinho aqui comigo através do aplicativo e também por 87,9 indireta e indiretamente, né? Coisa boa demais. Forte abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, a minha última de hoje, Pedro, Paulo e Alex, na Câmara Bruta. Segura. P-P-A. O toque do PJ. DJ Kevin. Meus amigos chamando pro rolo, querendo estragar minha vida de casal, dizendo que vai uma, vem oito, pra eu não me apegar, mulher tudo igual. Só que a minha gosta de paeiro, cerveja gelada, cavalo e rodeio. Fica linda com aquela camisa, xadrez e botina e batom vermelho. E na cama ela é bruta, é mordida no peito, puxão de cabelo, é tapa na bunda. Me faz de cavalo, amarro meu braço na cama e pula. É mordida no peito, puxão de cabelo, é tapa na bunda. Me faz de cavalo, amarra o meu braço na cama e pula. Rave na roça. Segura, DJ Kevin. PTA. DJ Kevin. Assim, ó. Na cama ela faz, desfaz, bagunça, pergunta, tem mais? Não para, nunca me leva, ela usa e abusa, me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais. Ela é diferente dos iguais, esquece, pai, esquece. Só que a minha gosta de paella, cerveja gelada, cavalo e rodeio. Fica linda com aquela camisa, xadrez e botina e batom vermelho. E na cama ela é bruta, é mordida no peito, puxão de cabelo, é tapa na bunda. Me faz de cavalo, amarra o meu braço na cama e pula. É mordida no peito, puxão de cabelo, é tapa na bunda. Me faz de cavalo, amarra o meu braço na cama e pula. Ela faz, desfaz, bagunça, pergunta, tem mais? Não para, nunca me leva, ela usa e abusa, me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais. Ela é diferente dos iguais, esquece, pai, esquece. Vem aí, a 50ª Expo Frutal. A festa mais bonita do Brasil. De 2 a 9 de julho. Ana Castela, Jorge Matheus, Guilherme Binuto, Denis DJ, Gus e Hugo e Guilherme. 50ª Expo Frutal. Pontos de venda no Sindicato Rural de Frutal e no Shopping da Economia. Realização: Sindicato Rural de Frutal, XP Produções e MAR Produções. Apoio Luz FM. Luz FM. Quanto mais alto, melhor. Aqui na cidade eu vivo sonhando que estou voltando pra Minas Gerais. Meu berço natal, meu pedaço de céu, estampa fiel dos meus madrigais. Deixei minha terra buscando aventura, pintando escultura dos meus ideais. Plantei esperança e colhi a saudade, que sem piedade machuca demais. Me lembro e sinto o cheiro das flores e as multicores, borboletas voando. No amanhecer, pinhinhos de orvalho que formam rosário no mato brilhando. Também no terreiro, casal de rolinhas que pousa e caminham na areia ciscando. E o ribeirão de águas cristalinas e a grande cortina do dia fechando. E do canto alternado do galo marcante, da lua banhando bem lá no riacho, refletindo um facho de luz cintilante. Na escuridão, muitos vagalumes piscando seu lume, era fascinante. O cantar da coruja e do urutau na mente é real deste pobre errante. Estou decidido, aqui não vou ficar. Hoje vou voltar para o meu sertão. Eu quero de novo viver

mais que na chuva que cai sobre a sua cabeça. Agradeça, respire do ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre depressa, ele está pra chegar. Não se pode negar os sentidos, tampouco tapar os ouvidos, pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder, nem tampouco querer se enganar. Se procure, se encontre depressa, ele está pra chegar. Ele está pra chegar. Vista-se no branco desse amor que vem do alto, busque o céu dos seus pensamentos. Se perderão nos ventos. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Esse dia já vem. Dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure, se encontre depressa, ele está pra chegar. Ele está pra chegar. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Luz FM, um novo conceito em rádio. Um novo conceito em rádio para Frutal. Para Frutal. Vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Yeah, yeah, yeah. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Ei, ei, ei, ei, minha vida, eu sempre quis ser feliz, mas o destino é quem diz o que vai me acontecer. Oh, oh, oh, oh, oh. Em minha vida, só desejei ter você sempre ao meu lado, dizendo que sem mim não pode viver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Ei, ei, ei, a noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Já não consigo mais esperar tanto assim. Quero que fique comigo, vou lhe dar tudo de mim. Ei, ei, ei. Venha sem medo, diga o que pensa e o que quer. Diga que a vida é mais viva se eu for a sua mulher. Luz FM, a sua rádio. Num túmulo onde se lia "Dorme em paz, minha Teresa", vi um homem ajoelhado, soluçando de tristeza. Pelos seus trajes, seus modos, despertou minha atenção. Parecia ser um padre com o rosário na mão. Ele, vendo meu espanto, na hora se levantou, com os olhos rasos de pranto, para mim assim falou: já fui padre há tempo passado, foi por mim que Teresa morreu, e por isso eu deixei a batina, porque achei que o culpado fui eu. Não tivesse o punhal devolvido, o punhal que marcou nosso fim, a Teresa não tinha morrido e estaria mais perto de mim. Aprendi que o vigário só deve entregar sua vida a Jesus, esquecer por completo o passado e seguir seu caminho da cruz. Não podendo esquecer a Teresa, de ser padre também desistir. Não podia viver numa igreja só pensando no amor que perdi. Com aquele punhal da vingança, eu mandei construir esta cruz, que há de sempre seguir os meus passos, nos meus tristes caminhos sem luz. Sempre venho rezar nesta tumba, pedir ao divino Senhor que receba no reino do céu a Teresa, meu primeiro amor. A música sertaneja raiz que fala o coração. Luz FM. FM, a rádio que toca você. Quantos labirintos tem meu coração? Eu me perder e te Amor, não fique triste assim. Esse cara não merece te ver chorar. Pense um pouco em você. A vida é muito bela, não tem preço. Esqueça essa aventura, ele não te quer. Faz amor contigo, pensando em outra mulher. A vida continua, meu bem, não fique assim. Tem alguém que te ama, e esse alguém sou eu. Vem, amor, fica comigo. Quero ser amante, amigo. Essa noite é o começo de um amor sem fim. Sem você é um castigo. Quero ter o seu sorriso. Esse amor é minha vida. Preciso de você pra mim. Esqueça essa aventura.

Blues FM, um novo conceito em rádio. Para Frutal e toda a região. Programação especial. A Rádio Luz FM está no ar 24 horas por dia, pensando em você. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em dar

fez infeliz. Um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei. Pois assim eu me lembro do que eu passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. E eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu já tenho um amor melhor que o seu. A Luz FM toca o seu coração. Eu quisera ir visitar meu bem. De flor, unir meus lábios sobre os seus lábios, aliviando nossos dissabores. Mas os seus pais não querem o nosso idílio. Não pude ainda descobrir por quê. Nós nos amamos por correspondência, cumprindo assim a ingrata penitência de passar meses sem poder se ver. Cartinha que vai, cartinha que vem, transmitindo as queixas de alguém para alguém. Corações que vivem de amor e saudade, sofrem na esperança de um dia encontrar a felicidade. Quem eu amo vive numa escravidão. Na sua casa já não posso ir. Para evitar os nossos encontros, não deixam ela de casa sair. Mas os seus pais não vão poder dar fim no nosso amor que já criou raiz. Queiram ou não queiram, esta é a verdade. Quando meu bem completar a idade, em nosso lar seremos bem felizes. Cartinha que vai, cartinha que vem, transmitindo as queixas de alguém para alguém. Corações que vivem de amor, saudade, sofrem na esperança de um dia encontrar a felicidade. Sintonia do sucesso. Luz FM. Mais luz no seu dia a dia. Mais uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração.

Apoio 87,9. Luz FM, 24 horas com você.